se encontra, rolam as provas, caem as máscaras, formas de báscara, mão de origami. A sociedade tenta, as coisas não bastam, o caos é beleza no chão de tatame. Cansados do mundo, fugindo do tédio, e questionando todos os vizinhos do prédio. Jesus King, hype de novo. Não é possível que vocês estão falando sério. A vida é tão franca e ao mesmo tempo cheia de mistério. Vai ver você. Cheia de mistério, vai ver.